passado. O tempo navega ao nosso lado, dizendo pra gente que valeu. Vai que valeu, chegando, entrando na roda da vida, dizendo que valeu, valeu. Vai que valeu, lembrando que é só uma viagem de ida, sabendo que valeu. Dizendo pra gente que valeu. Vai que valeu.